rompeu o mar vermelho, porque creu em Deus. O exército de Faraó foi humilhado porque Deus é Deus. Josué viu cair as muralhas de Jericó. Sua fé ele usou, a fortaleza abalou e virou pó. Abraão ofereceu Isaac em sacrifício ao Senhor. Foi provado em sua fé e dele Deus se agradou. Elias clamou a Deus e o fogo desceu. Baal caiu por terra porque só o Senhor é Deus. O Senhor é contigo, pela fé.